turned up on the track. And that's a fact. Bringing real music back. From Cali to Brazil. Who keeps it real? All around the world, every ghetto is the same. We all feel that struggle, we all feel that pain. We all trying to come up, we all want that change. It's more than just a music. My check, 1, 2, 1, 2. Passou tão ruim sem ter crack, só o céu azul. Representando leste, oeste, norte, centro e sul. Eu não preciso usar colete em lugar nenhum. Eu tô na paz, e a bandeira branca desta vez. Com uma camiseta meia e um Nike Cortez. E a lei da semeadura é a verdade. O que semeia vem do colherá a tempestade. E como no xadrez, a vida não tem farsa. No final, guião e o rei vão parar na mesma caixa. Independente do que fez, tinha ou era, todos vão parar a 7 palmos de terra. E não importa quanto tem de dinheiro, a lágrima é salgada e o sangue é vermelho. Aprenda a reconhecer as suas falhas. Felicidade tem um lar e é a sua casa. Procura com dedicação e sem preguiça. Com certeza encontrará o que precisa. Após o estresse e um dia de combate, um abraço na família, eis aí o seu milagre. My body and soul into a miracle. All the survival of the gang, so here I go. Pray to Lord every day to live my soul. Making my struggle in vain to a lyrical. I put my body and soul into a miracle. All the survival of the gang, so here I go. Pray to Lord every day to live my soul. É mais do que uma música, muito mais que um sonho. É onde eu ponho toda a minha dedicação. Correndo contra o tempo todo. E mesmo assim no contratempo, sigo a mesma direção. Só Deus sabe os problemas que eu passei. As vezes que eu rezei, as que caí, as que me levantei. Na ambição do ser humano em ser mais que os outros, quase fui morto. Mesmo assim perseverei. E hoje sei que a música é o que me leva além. Vendo tudo aquilo que eu conquistei e já recuperei. Ainda no gueto, mas agradeço o que tenho. Me orgulho do que sou e de onde eu venho. As mesmas dias, mesmas gingas, são pontilhas da gringa. Me agregando como homem, sempre como artista. Toda quebrada é igual e me mantém humilde. Da 5-7 a São Mateus e do Brasil a Bakersfield. Porque my body and soul into a miracle. I was so proud of the game, so here I go. Pray to Lord every day to live my soul. Making my struggle in vain to a lyrical. I put my body and soul into a miracle. I was so proud of the gang, so here I go. Pray to Lord every day to live my soul. Making my struggle in vain to a lyrical. Real bad many years ago. Before I found music, I was a lost soul. Hanging with the wrong crowd and smoking on dope. Just living like a criminal, running from 5-0. Fighting in the streets, all jacking from the stores. Trying to get some money, chasing all these hoes. Many days have passed and I'm in the same old clothes. Quick to throw them blows with whoever want that smoke. Down for anything when I'm hanging with my folks. Smoking on some weed or sipping on 4-0s. They caught the homie slipping, another funeral. Another homie locked up, they gave him 24. Gary turned 18, got locked without parole. Thinking to myself, am I the next to go? I had to change my ways, had to take another road. I thank God that I survived, my life is a miracle. My body and soul into a miracle. I was so out of the game, so here I go. Pray to Lord every day to live my soul. Making my struggle in vain to a lyrical. I put my body and soul into a miracle. I was so out of the game, so here I go. Pray to Lord every day to live my soul. Aleluia! Yeah. Valorize os pequenos milagres, meu truto! Gostam do Brasil, levando as ruas ao paraíso.